escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma noite de espetáculo no Pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto. São 12 assaltos de emoção e entusiasmo na disputa do título mundial de pesos pesados, num evento que conta com o patrocínio da Antena Web TV. Juízes serão Amílcar Alhadas, Óscar Aninho e Tó Bolhas, todos provenientes da Arábia Saudita. O arco principal para esta noite é José Lacho. E agora, para os milhares de espectadores aqui presentes e para as milhões de pessoas que assistem pela televisão, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, preparem-se para a ação. Let's get ready to rumble! Começando pelo canto azul, vestindo calções amarelos e pintas roxas, com um peso oficial de 194 kg, registro profissional de 5 vitórias e 88 derrotas, 87 anos por KO. E ele é o maior símbolo de Vila Nova de Cagaia, Nuno, o Badalhoco Miguel! No outro lado do ringue, no canto vermelho, usando calções cor-de-rosa, peso oficial de 217 kg, registro profissional de 6 vitórias e 90 derrotas, 91 delas por KO, ele é o orgulho do mundo dos invisuais, Carlos, o ceguinho Bonaparte! Meu nome é Carlos, vocês conhecem as regras, já começamos o balneário, nada de golpes baixos, de ataques na nuca, nada disso, espera um combate limpo e desportivismo. Vamos lá! Agora! O árbitro já deu as suas instruções, deixou os seus avisos habituais, o combate vai começar. Aí está, o primeiro episódio. Segundos iniciais do estudo mútuo, os pugilistas a tentarem perceber por onde podem até. E é já um cruzado esquerdo de Nuno, forte! Mas Carlos aguenta, parece não ter ficado abalado com o golpe. Aguenta e responde, um uppercut de direita violentíssimo e Nuno está no chão. Nuno tombou, está nas lunas. É, ainda deve estar a perguntar onde está o comboio que o outro pulou. Ou então a pedir para anotarem a matrícula do caminhão tire. O público afeto a Carlos ajuda na contagem do árbitro. 6, 7, 8... 9, 10, terminou! Terminou! Aos 23 segundos do primeiro assalto, o ceguinho leva a melhor sobre o Badalhoco, já está! Knockout! KO muito rápido! Carlos Bonaparte é o novo campeão mundial de pesos pesado! Caro telespectador, obrigado pela sua preferência. Foi a transmissão muito prolongada do combate que deu cinturão ao ídolo dos ceguinhos. Uma noite de 4 de maio de 2013 que fica para a história. Até à próxima batalha! Obrigado e voltamos para os estúdios. Este combate muito rápido. Luís Monteiro, boa noite. 23 segundos. Que análise faz esta vitória, talvez surpreendente, de Carlos, o ceguinho Bonaparte? Ora, muito bom, sem dúvida que é uma vitória interessantíssima e muito rápida, é algo raro até nesta, não é, nesta, enfim, nestas competições, se bem que este peso de 217 é muito ilustrativo da força que o próprio ceguinho consegue ter, apesar de não ver, quer dizer, ele também com aqueles braços pode dar onde quiser porque vai sempre acertar, não é? E acha que no próximo ano, daqui a um ano, estaremos aqui para falar sobre a revalidação do título de Carlos Bonaparte? Eu acho que sim, eu acho que é possível. É bastante provável até, esperemos agora que não recupere com a máxima rapidez, na verdade. Sim, ele parecia estar em um estado muito delicado quando foi às lunas. Sim, sim, ele parecia estar pior que o estado português depois que lhe ajudou a Troika, não é verdade? Então, parecia estar um bocadinho pior do que isso até, portanto um estado realmente preocupante, mas ele recupera. E agora, preocupante é também uma questão, costuma-se dizer, um ano à espera de um combate, um ano à espera de uma noite. Os adeptos que foram ao pavilhão Rosa Mota, será que vão pedir a devolução do dinheiro por terem gasto dezenas e dezenas de euros por verem 23 segundos de combate? Eu acho que não, porque todos os efeitos, qualquer tipo de pedido de reembolso será injustificável, porque o combate aconteceu, porque o combate, pronto, teve uma duração muito curta, mas o combate aconteceu, não é? Portanto... Pronto, e para fechar, obrigado pela sua presença, Luís Monteiro. Creio que amanhã vai estar sol ou chuva? Amanhã depende de dia, talvez chuva, de noite estará sol com certeza. E parece-lhe que o Madagascar vai se unir de facto ao Sri Lanka ou isso vai ficar adiado? Não, o Madagascar vai continuar independente. Muito obrigado então pela sua presença. Esta emissão, 126, também se não for whatever, como diz o Carlos é que diz isso. Descores tu ou escolho eu? Depois de 2 semanas sem programa, ai ai ai ai. Basta haver uma pausa num sábado que ficamos logo 2 semanas seguidas sem gravar. O Carlos ficou assim estas 2 semanas. Isto estamos a ouvir e ele ficou assim durante as 2 semanas. Exatamente. Depois, agora ficou meio. Acho que não foi 2 semanas. Foi 2 semanas. Basta parar um sábado que ficas 2 semanas seguidas sem gravar. Grava semana a semana, se falha uma, ficas 2. Pois é. Pronto. É isso que eu estou a dizer. Não houve há 15. Não houve. Não estamos a houve há 15 dias. 14. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. 15 não é igual a 14. Ou vais querer dizer que 15 é igual a 14. 15 na minha é terra, 14. 14 mais 1 é que dá 15. Não, na minha terra, ou então, 15. Se quiseres, 15 menos 1 é igual a 14. Não, na é minha terra, 15 e 14 é a mesma coisa. Mais meio, quando dá se fala 15, de dias, na 15 minha, menos terra 2 é 15, mais 1 14. Também dá 14. Também é verdade. Olha, fala em números. Já reparaste que pessoas, grandes artistas, sim, como Áurea, a Luísa Sobral e acho que até a Ana Free, nasceram todas em 1987, no ano dos artistas. Ah, é? Já reparaste nesse pormenorzinho, não é? Que com certeza te escapou, não é verdade? Só um pormenor, uma correção. É que o ano dos artistas foi em 1976, não foi em 1987. Não, desculpa lá. Tu falas das grandes madames, das grandes jovens da música portuguesa, vai mais a 87, mas é. Desculpa. Diga-me um grande artista de 86 em Portugal. Não há. Por na parte. Não há. Estou a falar de pessoas a sério, quer dizer, não há. E portanto, o Carlos, em vez de fazer o resumo de uma semana, vai fazer o resumo de duas. Olha bem, caros ouvintes, ouvintes, só 30, só 40, só 90, também temos aqui ouvintes centenários, não é verdade? Sim, senhor. Há dias escreveu-me na minha cabeça uma pessoa com 124 anos, sim, escreveu desde o Panamá, ali perto da Almada, está a ver? Uhum. Ou seja, na fronteira entre o Gabão e a Nova Zelândia. Pronto. Não, mas agora a sério. Foi uma semana, aliás, foram 2 semanas, bastante trabalho. Eu há uns tempos, talvez 2 anos, ouvi uma empresa de publicidade dizer que às vezes tinham dias em que produziam 7 spots por dia. Isto era coisa rara, mas que às vezes acontecia. Eu sozinho cheguei a escrever textos, cheguei a eu ouvi 2 dias ou 3, foram 10, mais de 10 por dia. Eu não pronto, foi interessante ver toda essa. Foi interessante ver todo esse trabalho a ser desenvolvido, esse trabalho a ser feito. E depois aquela contagem decrescente, não é? Para a nova etapa da rádio, então não é? Gostei muito realmente de ver que, apesar de todos os contratempos, até estamos bastante bem. Tivemos bastante contratempos, pessoas que não foram lá muito leais connosco. Mas mesmo assim, cá estamos, na máxima força. Quem vai, agora também não posso dizer quanto é que há indisponíveis ou não de hoje do Canal 2, mas seguramente, talvez na altura da gravação só havia um indisponível, do 2 de manhã. Mas seguramente quarta e sexta, entre quarta e sexta, ou seja, desde o dia 1 não há nenhum indisponível no Canal 2. No Canal 1 há menos do que ontem e não tem na BS também. Portanto, isto porque na quarta-feira andamos aqui às voltas com as da quinta com a... A correção do. Aliás, os ouvintes viram só ontem à tarde que ficou resolvida a questão da página inicial. Mas enfim, contratempos. Mas eu acho que para os recursos humanos que nós temos à nossa disposição, até estamos bastante bem. E há uma coisa que eu me vou dando conta hoje. Eu ao princípio tive aquela ideia de que as pessoas teriam à partida mais disponibilidade, visto que não arranjavam um emprego, não é? Ao menos para se manterem ocupadas, para se manterem ativas de alguma forma, até faziam sem pagar nada, coisas a partir de casa. Há uma coisa que eu reparei muito interessante. As pessoas mais depressa aceitam um estágio não remunerado do que trabalhar a partir de casa sem receber nada. Ao menos saem de casa. Andam a passear. Pois, talvez seja por isso. Porque... Vêm pessoas e são vistas. Talvez seja por isso, porque reparei até que as pessoas tornaram com menos disposição, na generalidade, atenção, porque também há o contrário, não é? Há pessoas que, para não gastar dinheiro, porque realmente não podem, para não gastar dinheiro, trabalham a partir de casa. Algumas até receber, não é? E nesta semana conhecemos mais duas pessoas. Creio que era duas pessoas. Agora não sei exatamente quanto. Não, acho que foi só uma. Que também que é freelancer, é crítico no jornal de música. Pronto, não fui eu, mas certamente alguém ficou com aquela vaga, portanto, é crítico no jornal de música. A trabalhar a partir de casa, não é? Imaginou que eles tenham arranjado alguém, não é? Mas pronto. Não, sem dúvida, foram duas semanas muito interessantes. Eu confesso que já tinha saudades da nossa programação, porque trabalhar sem ter horários a cumprir especificamente é diferente. Eu não consigo ter, sei lá. Eu sei que até ao dia 30 de Abril, até ao dia 1 de Maio, tinha que estar muita coisa pronta. Tinha que estar, de preferência, tudo pronto. Claro que, atenção, nós estamos aqui a funcionar. Os ouvintes ouvem. Os nossos publicitários ouvem. Enfim. Há toda uma... Vocês, se ouvirem... Eu posso falar nisto sem me alongar muito mais. Digamos que quem ouve as rádios na internet usam quase todos os mesmos tipos de formatos, em termos de separadores, em termos de separadores quando usar, não é? Bom, mas usamos musiquinhas muito semelhantes. E a verdade é que nós conseguimos, com muito trabalho, com muita pesquisa, conseguimos ir mais além. Não, ou seja, quem ouve coisas realmente originais, ouve coisas realmente diferentes. Há aqui coisas produzidas por nós, inclusive. Ou seja, não há em lado nenhum, foram produzidas por nós. E, portanto, quer dizer, não sei explicar, claro que estamos a funcionar com criatividade, claro que a cabeça fica muito mais cansada, não é? Montar programas é uma coisa, segue mais ou menos a mesma ordem, não é? Cada reclame tem uma ideia, cada página tem uma ideia diferente, tem uma atitude diferente, uma postura diferente. Mas foi, de facto, muito interessante e chegar esta semana e ter a programação a funcionar bastante bem. Eu não sei, eu convido os ouvintes a visitar a nossa página, porque realmente... Eu vou partilhar esta nossa emissão no Facebook e no Twitter, e no Twist. E por isso é que eu também estou a dizer para os ouvintes visitarem, porque haverá pessoas que poderão ouvir que não foram ao site. Um convido a visitar, porque realmente está uma programação muito mais extensa, muito mais prolongada e muito mais original também. Não tem palavras. Pronto, foram duas semanas... Mesmo, muito interessante. Confirmei que esta é a emissão 126. Ora, depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura. Duas das escolhas do isto, a terceira também um bocado. Poderão os ouvintes pensar que já não têm duas as minhas três escolhas, que são realmente as que não interessam. Poderão os ouvintes pensar que já não têm muita lógica em relação à data, porque estas escolhas eram para a semana passada, para o dia 27 de Abril. Mas como eu não sou um troca-tintas como o outro locutor deste programa, que bom, é que eu não está aqui para ouvir, como eu não sou um troca-tintas, deixei estar, e portanto já tinha lógica estabelecida para cada uma delas, nós vamos começar por uma música já muito conhecida no panorama nacional e português e do Algarve. A verdade é que José Carlos Áridos Santos escreveu versos que ficaram na história do nosso país, sobretudo em relação... As portas que abre labrão. Eu já sabia que ele ia dizer isto. Porque é a única coisa que ele sabe dizer quando se fala em José Carlos Áridos Santos. Não, também sei falar do sermão aos peixes. E então, o sermão aos peixes é do Santo António. Também, mas foi ele que declamou claro, gravado. Tu não viste na aula de português? Ouvi, sim. Eu vi nas ruas a cidade, o coração do meu povo, o Gaivota na Liberdade voando num tejo novo. Quando é que se ouvia muito isto? No PREC, que era o que eu vinha falar na semana passada. Estávamos na semana em que se tinha assinalado 39 anos, 25 de Abril de 1904. Já viste o início de quadros da música de ontem? Depois eu vou-te mostrar. E então, a verdade é que o PREC... Eu até há duas semanas até tinha uma ideia um bocado mais violenta do processo revolucionário em curso. Que muito bem, na semana passada, a série depois do Deus RTP escolheu o título do episódio para processo revolucionário em pausa. Porque tínhamos chegado ao 25 de novembro de 65. E então, o Prec e Dave Lynch amenizou um pouco, primeiro com conversa com outra pessoa fora daqui e depois com conversa com dois locutores da rádio em pleno programa. Conversas aleatórias. Por isso é que eu disse conversas. Esquece, tu não percebes, é burro. Não percebi, mas ou para percebes nós... e não percebes. Ou não percebes e és burro. Ou percebes e não nós... queres dizer. Mas para ou então não percebes e fazes conta que percebes. Mas para os nossos ouvintes que não perceberam. Por acaso me tinha lembrado do nome do programa, mas não interessa. Há uma frase desta música, que até é mesmo o título, basicamente, em que me parece que não se... Naquela altura justificou-se, porque deixou-se o regime de Estado Novo e de ditadura para o regime democrático, que não sei bem se foi positivo ou não. Mas, na altura justificou-se porque Portugal ressuscitou nesse contexto. Hoje... Acho que era preciso uma coisa não parecida, mas um ressuscita... Como é que se diz? Um ressuscitar outra vez. Um ressuscitanço. Um ressuscitanço outra vez. Mas o que eu ia dizer é que não parece que aconteceu, que está a acontecer, ou que vai acontecer. Porque é difícil mudar a cultura e mentalidade de um povo. Não concordas, Luís Monteiro? O Luís Monteiro, ao menos, é comentador para tudo. Já uns tempos comentou, não sei o que é. Bem, o Luís Monteiro já está caladinho, faz bem. E... eu lembro desta música porque associo. Sou daqueles que têm ideia que há músicas fortes por estarem ligadas a períodos da história de Portugal. E esta é uma delas. Próprio refrão do Povo Unido, que era o que se ouvia na rua. O povo unido jamais será vencido. E ainda agora, no certo dia 12 de março, em que eu e o Carlos fomos ao Porto, ouvi-se a mesma coisa muitas vezes. Nunca mais será vencido. Associo também ao Carlos Bonaparte, porque diz, vi as portas da prisão abertas de par em par. Ah, um programa que regressa à Antena Web, em canal 1, e que estará locução, produção e realização do Carlos Bonaparte a partir de quando? Em princípio, só mesmo a partir da manhã, de segunda-feira, aliás. De segunda-feira. Ele já está indisponível dia 4 e 6, mas é preciso. 6 de maio, dia histórico na nossa vida. Histórico, histórico. Nós nunca histórico. Mais nos curvaremos às armas da repressão. Ai não? Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos, um lado a um lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. E agora o povo está unido. Eu não sei se o povo está unido ou não, em certos contextos está para o que lhe interessa, quando não lhe interessa, não está. Cada um olha por si, que é mais isso. Mas. Há uma coisa que está unida. Eu e tu, Carlos Bonaparte. Tu e eu não é um povo unido, mas é um do unido. E depois há outra coisa que me faz associar esta música, além desta importância histórica e de certas reflexões para o presente. É que associo a certa pessoa lá de casa que diz sempre: agora o povo unido nunca mais será. Pois. E então iremos assim ouvir a música cantada por Tony Ischia, mais uma razão, porque Tony Ischia, como eu já disse aqui de 902 vezes, agora vou vazar-se em 903, interpretou aquela que é para mim, até hoje, ainda não ouvi as músicas do festival deste ano, a música mais bela que conquistou o festival na RTV da Canção, em 71, Menina, e agora acho que é a segunda vez que vamos ouvir Tony Ischia neste programa, não é. Mas pronto, vamos ouvir novamente Tony Ischia, desta vez com Portugal Ressuscitado, letra de José Carlos Ari dos Santos, em que ele disse: o povo unido nunca mais será. Bem, e mais comentários a ter, Carlos Bonaparte, que terá a dizer sobre esta música e sobre estas coisas todas, e amém. Vamos ouvir a música. Muito sobre bom, isso. Gostei deste comentário. Tony Ischia, canção número 1, intérprete. Tony Ischia, sou eu também, pronto. Título: Portugal Ressuscitado. Orquestração: Tony Chasman. Depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra com um cravo de ternura. Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo, caivota da liberdade, voando no Tejo Novo. Agora vencido nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Vi nas bocas, vi nos olhos, nos braços, nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos, vossas livres portuguesas. Vi as portas da prisão abertas de par em par. Vi passar a procissão do meu país a cantar. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos curvaremos às armas da repressão. Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos, lado a lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora... Puta, palmas à música, senhor, acho que sim, merece, merece, não? Merece, merece. Não. Tá bem. Então... Melhor para atrás nas palmas. Só que o... é o eco. Pronto. Pensei que era show em um lição. Não, é o eco. Tá bem. Pronto. Bem. Estamos de regresso. Caso não tenham reparado. É, exatamente. Se forem como nós, tirar não tinham reparado. Pois. Pronto. Ora bem. Vamos a uma daquelas músicas que... agora diz-me lá. Qual é que foi o final do teu assunto da semana também, já agora? O meu assunto da semana? Umas duas semanas, sim, umas duas semanas. Olha, foi no trabalho. Tive pela primeira vez, esta semana, pela primeira vez o meu pai fora, esteve no hospital. Ah, pronto, lá vou dizer coisas que é para o Carlos mandar as suas coisas, que é o pai de Sócrates. Então vou-te contar. Terça-feira, chegámos lá, um pouco antes das 9, ele está no hospital às 9 horas, que não tem uma intervenção por causa da pedra no rim. 9 da manhã, 9:30, 10:30, talvez 11. 11 e tal, chamaram o médico só para ele assinar uma coisa. Era 12:30 ou 12:15 quando ele entrou mesmo para começar a ser tratado. Para que é que lhe pedem para estar às 9? São procedimentos do hospital. Ah, certo. Operação, 2 horas da tarde, no Porto. Foi operado às 4 e tal. Porque o que ia ter uma intervenção parecida com a dele era 1:30. Chegaram lá 1:30 e aquilo ainda estava fechado. Marcam aquilo para uma hora em que a ordem lá do não sei de onde está fechado. Estás a perceber? Tudo bom. Pronto, a intervenção era 1:30 e aquilo só abria às 2. E o meu pai foi operado às 4 e tal, 2 horas e tal. Acho muito bem. Ontem, consulta no centro de saúde. Para estar lá às 8 horas, só para lá preencher, para ter uma consulta às 9:10. Foi atendido quase ao meio-dia. Acho muito bem, isto tem toda lógica. São procedimentos. São procedimentos. Mais. Ah, não. Andar no desporto. Esta semana e ver boxe. Falando de desporto, esta semana aconteceu uma coisa muito engraçada. O Benfica está na final europeia! É a primeira, para nós é praticamente a primeira vez. Quando ele foi da outra vez, tu tinhas 4 anos, eu tinha 3. Lembramos perfeitamente. Então, mas é a primeira vez que mas eu por acaso tenho uma vaguíssima ideia, sabes? Pás, tu Benfica Milão, em 90. Deves ter. Tenho uma ideia, porque sabes que eu lembro-me. Diz-me uma coisa, o Baresi jogou, não sei se sabes, sim, jogou nessa final? Sim, e o Maldini, pronto, acho que o Maldini já jogou. Mas eu lembro-me especialmente do Baresi. porque eu lembro de estar... Era a equipa que tinha o Ricardo, o Van Basten. Eu lembro que estava na cama dos meus pais. E estava, tinha a televisão em frente, o meu pai estava a ver o Benfica. E tava, sabes aquele som tipo de telefone na televisão, não é? Sim. E era. São saudades assim, muito coisa, muito abafado. E pronto, lá perdemos. Não, lá já tens uma vaga ideia. Esta vai ser a primeira vez que vamos assistir a sério a uma final europeia com o Benfica. Sim, ainda já tínhamos visto o Porto e o Sporting. O Benfica é que estava atenção, porque na altura era a Liga dos Campeões, não era? Taça dos Campeões. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não mudou o nome. Antes eram eliminatórias. Ganhavas, continuavas, perdias e ias à vida. Agora fazes grupos. Não é? Não é mesmo? Agora, e antes só entravam os campeões. Daí chamaste Taça dos Campeões. Agora entram 4 equipas de Espanha, 4 equipas de Alemanha. Pois, não, mas eu... Ah, e como é que ficou o Gökhan Gönül? Como diz? O Gökhan Gönül, como é que ficou? Ah, não... Eu ia ficar paraplégico, é coitadinho. Não é grave, o Carvalho são sempre fora, mas recupera. Pois, porque eu lembro que havia falou-se nisso dele. Não poder... E então, o Benfica vai estar no final. E há contas curiosas. Repara que entre 2013 e 2005... O que foi? Sim, me falem contas curiosas que eu também tenho algumas. Entre 2013 e 2005 tivemos 3 equipas, tivemos 3 finais, 3 equipas em 3 finais europeias, em finais europeias. Porto em 2003 ganhou, Porto em 2004 ganhou, Sporting em 2005 perdeu. Agora, em 2011 e 2013 voltamos a ter 3 equipas em finais europeias. Braga, Porto e agora Benfica. Pois, isso é verdade. Já viste? Queres outra conta curiosa? Em 2009, o Barcelona foi campeão em Itália. Campeão europeu. No ano a seguir, o Inter foi campeão europeu. Quando o Inter foi campeão europeu, foi em Espanha. No ano a seguir, foi o Barcelona campeão europeu. Quando o Barcelona foi campeão europeu, foi em Inglaterra. No ano a seguir, foi o Chelsea campeão europeu. O Chelsea foi campeão europeu em Munique. Este ano vai ser uma equipa alemã a ganhar uma coisa. Portanto, como a final vai ser em Wembley, para o ano uma inglesa. E para o ano, a final é em Lisboa, em 2015, vamos ter um campeão europeu português. Com certeza, o Paços Ferreira. Ou então, o Despedido das Aves. Ou isso. Mais. Mais contas curiosas. Queres mais contas curiosas? É. Então, essa, não sei se tu ouviste, mas eu ouvi isso. Ora, fez precisamente... Quinta-feira foi que dia? Dois. Fez precisamente 51 anos... Que o Benfica foi campeão europeu em Amsterdão. Exatamente. Venceu o Real Madrid por 5-3. E a primeira vez que Jorge Jesus jogou fora, como treinador do Benfica, foi em Amsterdão. Naquele torneio... Torneio de Amsterdão. Assim, com o Ajax, não sei quantos. Sim, que é coisa que ganhou e tal. Pronto, não deixa de ser um dado curioso, não é? Mas agora queres-te ver a dizer como no ano passado. Ah, que o Chelsea ganha o troféu, ao menos perdemos com o campeão. Agora queres-te ver a dizer, que o Chelsea ganha. Não, porque agora... Ao menos se o Chelsea ganhar, perdemos com o campeão. Também, não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. As bestas. Agora, eu espero e que seja mais ao contrário, que seja o Chelsea a perder, não, ao menos perder com o campeão. Eu este ano não me queixo. Já no europeu, a maioria dos jogos... do europeu de seleções no ano passado. A maioria dos jogos terminaram como eu queria, apesar de na final estarem duas seleções que não gosto. Mas Portugal e Alemanha tiveram nas minhas finais. Este ano, Bayern e Borussia, na final, quer dizer, fora equipas portuguesas, o que é que eu podia querer mais? Com Bayern Munchen, que vão lá no corpo outra vez, mas vou puxar por eles. E na final da Liga Europa, estava à espera que o Basileia arrumasse os ingleses, mas pronto, o Chelsea tinha chegado a tudo, senão eram 4 equipas que eu gostava nas finais europeias. E estragou a lógica dos Bs, não é? Benfica, Bayern, Borussia, seria Basileia. É. Mas apareceu o Chelsea e o Seattle a estragar tudo. Que fixe. Não tinha pensado nisso. Mas eu pensei em tudo, pá. Já sabias que eu pensei em tudo. Fala agora. Não, por acaso, foi uma coisa muito gira. Ontem, não vou dizer o site, mas ontem comentei no site esportivo. E comentei no Facebook. E eu tenho por hábito comentar com coisa sobre Facebook. O comentário abaixo é da exclusiva responsabilidade do seu autor. Que é, também voltaram a escrever o comentário acima da responsabilidade é da idiotice, uma coisa assim. Não. Não. Disseram-me que achavam uma suposta rádio e não devia fazer comentários daquele género. Porque a notícia, só para os ouvintes, a notícia dizia que havia um jogador que acho que é o Diego Reis. Que ia para... Melhor clube de Portugal, não pô. Que ia para o clube mais importante. E o mais importante é... Está aí um erro na notícia, corrijam. Não é FC Porto, é SL Benfica. Eu imagino que os editores, ou o editor, não sei quem é que escreveu as notícias, mas imagino que quem leu aquilo nos primeiros segundos já pensa o que é que eu escrevi para aqui que não está certo, não é? Até eu dizer FC Porto, mas a ideia também era um bocadinho essa. Era pronto, resultado. Depois lá tal. E a mesma pessoa que me estava a criticar, que eu achei isso muito engraçado. Porque isso acontece muitas vezes, as pessoas criticam e depois esquecem o que é que estão a fazer. A mesma pessoa que me criticou, ao mesmo tempo estava a fazer publicidade ao seu blog. Um suposto blog, não era suposto estar, não sei o que, não era. Pois, é. Fazer os comentários. E ele, enfim, a pessoa estava a responder, então, não sei o que e tal. E depois, claro, eu disse, olha, amigo, a dizer, não sabe o que é exclusiva responsabilidade, mas lá expliquei, não sei quem, não sei o que mais, olha, não foi ficar tão chateado quando o presidente do seu clube, claro que ele ficou totalmente chateado, porque, enfim, não é? Eu não vejo quando o presidente do seu clube se dá as opiniões e não refere que são dele, ou seja, inclui nas suas opiniões como presidente portistas que concordam e discordam com ele, não vejo levantar tantas ondas, olha que ninguém pronto vindo da costa, que lembra aquela coisa do... Ai, não gosto de si. Também não gosto de si. Mas se for lembrado do estilo... Não é para mim. Aliás, sabes que agora vai haver uma nova palavra... Aliás, eles ainda não sabem se vão mudar o termo no dicionário. Eu estou a dizer isso um tanto porque eu sei que não vou trabalhar a palavra. Portanto, eu não sei se eles vão mudar o termo no dicionário ou se vão mudar o nome do canal. Sabes o que é achincalhar? Sim. Pronto, agora aquilo das duas uma, ou o verbo muda para acicalhar, ou o canal muda para xinque. Pronto. Mas o que eu pergunto é, tu ainda dás importância a essa gente e respostas? Ah, é fixe. Tu também andas a ficar doente. Depois cheguei lá, não tenho um login. Eu por acaso estava a fazer login na minha conta pessoal, só naquela de... Está bem. Aquilo foi o. Eu vou chegar lá e eu. Ai, tá lá, eu sou quanta. Não tenho login pessoal para ganhar. Fica mais contente, está aqui. Pronto. Ai, coitadinho. Eu gosto de coisas. Porque eu olho, pá, é que eles não sabem o que fazem. Eu gosto dessas. Como é que vais me ligar nisso? Tá. Eu gosto de. Não sei. Desse tipo de coisas. Não sei. Olha, no outro dia. Há uma novela que eu comecei a ver na TVI. Sim, eu estou a ver uma novela nas bandas A4. E não é Os Morangos com Açúcar. Também pelo que eu pensava, coitado. Está mesmo bem. Sim. E a minha avó estava a comentar que a gaja tinha uma das personagens. Tinha descoberto que o namorado... Andava a pesquisar coisas sobre o namorado num livro das fuças, no Facebook. Ah. Sabes como é que a minha avó... Qual é a designação da minha avó para o Facebook? Ela não sabe falar inglês. Mas ainda ela encontrou uma designação... sem querer, é aquela que devia ser a real. Ela chama-lhe Pissabook, um livro da paz. Aquilo devia ser um local de convívio, de pacífico, toda a gente irmãos uns dos outros. Ela chama-lhe Pissabook, um livro da paz. Estás a ver? Acho que sim. Ah, ela está à frente, pá. Ela está à frente do meu avô, quando vem a novela, ela fica à frente. Eu acho que sim. É... Já te contei a minha avó ver novelas. Ai, a filha acordada! Chega ao fim da cena. Oh, homem, o que é que eles disseram? Quer dizer, fez barulho. Depois perguntar ao homem o que é que eles disseram na televisão. Pois. Ah, bem. Vamos ao coração. Vamos viajar com o nosso país no coração. Vamos. Em resposta, mais ou menos ao termo, mais ou menos ao género. Ao ano, acho eu. Ao ano, é. Se não é, é próximo. Não, eu acho que Portugal suscitava em 77. Ou pelo menos foi editado com a Taunich em 77. Há um bocadinho falamos na Eurovisão. É. Ah, não é em Estocolmo. No ano passado era bonito, mas temos acertado em tudo. Em Malmö. Pronto. Sabes, não deixa de ser interessante, porque falaste há bocadinho na Eurovisão, sem saber que uma das músicas que eu tinha idealizado é precisamente referente à Eurovisão. E este ano vamos ter um presente. Não é Eurovisão, é o Festival na TV da Canção. É a mesma coisa. Não é. Esta música não foi. À Eurovisão. Não, desculpa lá. E além, a versão além que vamos mais... ouvir não foi à Eurovisão, foi a outra. Deixa-me só dizer que este ano vamos ter um representante de peso na Eurovisão. Quem? João Paulo? Vamos ter o apresentador. Ouvi dizer que ele é muito pesado. Não sei quem é. Este ano não temos representante. Pois, e o que é que isso tem? Nada, estava a ser irónico. Mas não tem piada. Pronto. Tá agora? Agora? Está aqui uma música deste festival que já passou aqui também. Mais. Eu fui em segundo. Pronto. Nós vamos aqui ouvir o Portugal no Coração cantado pelo Gemini. Sabes, eu ainda passo. Não é? Muitas noites sem dormir, porque de tarde adormeci e de noite fiquei sem sono. Será que essa música já passou aqui? Sim, continua. Pronto, eu acho que não. Não, porque os Gemini nunca passaram aqui. Como é que noites sem dormir nunca passou aqui? Vou juntar as ideias. Sim. Então vai ser uma batalha, vai que nem que escolhe primeiro. Não te cheguei a contar, naquela semana que eu não trabalhei, lembras-te? Na altura dos meus anos. Sim. Eu juntei quase 20 escolhas só naqueles dias. Portanto, já ganhei avanço para um mês e tal. Ah, está bem, olha para mim. Eu estou a olhar para mim. Eu já vou em janeiro de 2014. Olha tu para mim. Não, olha para mim. Claro que está para mim. Ih, que feio. Não, olha para mim. Não, desculpa lá, olha para mim. Respeito aos ouvintes, olha para mim. Olha, não gosto de si, não olho para si. Eu também não gosto de si, mas é o respeito aos espectadores, olha para mim. Não olho para si, nada. Não, mas olha para mim, vira-se. Mas tu não paga para estar aqui e olhar para si. Não, mas põe-se direito. É uma questão de postura, põe-se direito e olha para mim. Pronto, está aqui a postura. Agora, eu não olho para si, não gosto de si, faz impressão, olha para si. Está bem, eu não gosto de si, eu também não gosto de si, mas olha para mim. Pronto, se gosta de mim, vou embora. Pronto. Não, ó, senhor, seu Bonaparte, não é possível. Não, pronto, está bem, mas sente-se aí. Não, sente-se aí, olha para mim. Não sente nada, não olho para si, nada. Não, sente-se aí, olha para mim. Põe uma postura. Quem é que estava a dizer? Alguém me insultou aqui? Não, alguém me insultou. O senhor disse que não gostava de mim. Pô, o senhor é que disse que não gostava de mim. Acho que tem muito bom gosto. Não gostava de mim. Não, acho que tem muito bom gosto. Eu não gosto de si. Oh, Bonaparte, sente-se aí. Não, não, não, sente-se aí. Olha que vamos. Temos aqui. Sente-se aí. Eu pago umas meninas lá à noite. À noite na casa que nós sabemos. Não, vai embora, não gosto, quer saber, não gosto. Não, oh, Bonaparte, sente-se aí, olha para mim. Não, sente-se aí. Eu acho que tem muito bom gosto. Continua a sua emissão, não gosto de si. Pronto. Peço desculpa aos ouvintes, mas é assim a nossa vida. Quando ligamos com ceguinhos, eles ficam afetados com qualquer dinheiro de nada. Apesar de ter sido campeão mundial pelos pesados hoje, mas... Não, parece que não ficou contente com o cinturão. Anda lá, fala lá dos nossos gemeninhos. Chega para a frente. Temos aqui o... Em vez de ser só um, ficamos com três. Temos aqui um... Está bem, mas ele fica quietinho. O mais recente, temos aqui o mais recente membro da direção da rádio. Ele fica quietinho e tu falas. Ele está a dar a cauda. Isso, dá, filho, que faz vento. Gemini. Vamos levar o nosso país... Agora não quero. Agora quero fazer miminhos ao loft. Vamos levar o nosso país no coração. Não é que já vai com um quarto de hora e não faz um bloco. Ora bem, vamos lá falar da música. Queres lá abrir a boca? Vamos lá! Eu estou a fazer. Pronto, então vamos lá. A música chama-se Portugal no Coração. E esta música foi interpretada originalmente por dois nomes diferentes. Porquê? Porque em 77 aconteceu um dos festivais mais insólitos em termos de organização, que foi, por um lado... Enfim, ainda estávamos naquela fase da adaptação do festival. Mas o que realmente foi estranho foi eles, com a lógica de avaliarem a música e não a interpretação, não é? Porque o que vai a um festival era a música, não era a interpretação. Fizeram o seguinte: mas a música é interpretada por dois nomes diferentes, não é? Portanto, aliás, a lógica era sim, a interpretação também, mas poder haver uma forma de comparar. Então trouxeram, por exemplo, a mesma música, não é? Cantada por dois nomes diferentes. Uma delas até venceu o festival, que foi a de Paulo, aliás, dos Amigos. Paulo Carvalho era o vocalista. Que já passou aqui numa famosa emissão em que eu troquei as músicas e apresentámos uma e ouviu-se outra, não sabes? Exatamente. Não me lembro, mas foi isso, com certeza. Foi. Pronto. E agora vamos ouvir a versão do Gemini. Porquê que eu escolhi o Gemini? Eu gosto desta música, eu sempre gostei muito desta música. Mas aquilo que realmente me fez, aquilo que realmente me cativou para escolher esta música foi mais a própria banda. Havia alguns projetos interessantíssimos naquela altura, que duraram pouco tempo, mas pronto, basicamente eram grupos mistos, não é? Seja com rapazes, com raparigas, com homens, com mulheres. Como queira. E então um deles era o Gemini, que foram um grupo bastante bem sucedido porque tiveram músicas como uma que é muito conhecida, não é? Que é o... Noites sem dormir. Penso em ti. Pensando em ti. A tal música... Eu não penso em ti, é pensando em ti. Que a novela cantou em 2010. Como é que era a tua canção? Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir, à espera de um abraço, à espera desse espaço que sonho ainda sentir. Mas o tempo vai passar e eu não quero delirar. Os homens vão quebrando, as noites vão passando, não consigo chegar. Andam lá, pá! Uma bebê! Vou mandar uma proposta. Não! Então fala sobre a música. Quase 20 minutos. Pronto. Então, basicamente. Não, eu faço lembrar, eu gosto muito deste grupo e também gosto muito da música. E faz-me lembrar, porque a década de 70, ao mesmo tempo que foi a década do regime, não sei o que, foi uma década muito interessante. Porque foi a década em que houve uma evolução sonora bastante grande na música. Acho que é algo global. Repara, tu tens músicas do final dos anos 70 e princípios dos anos 80 que têm uma qualidade de som muito, muito diferente. Basta, por exemplo, repara, okay, todas as décadas têm a sua moda em termos de sonoro, não é? Mas ou todas começam com uma moda diferente. Mas ali foi mais do que uma moda em termos de eco, de reverberação, ou como queiras chamar. Aqui foi mesmo em questão de instrumentalização. Houve... Não sei, os instrumentos eram captados muito mais... Como é que é dizer? Os instrumentos eram captados... Não falo, tudo grave. Quero uma... Ah, sim, já falo. Ah, lá, pá. Havia, portanto, toda uma evolução instrumental muito interessante. E esta música de Gemini ainda é dessa fase dos anos 70, em que, portanto, não havia uma evolução tão grande em termos instrumentais. Mas, assim, houve ali uma conjugação, uma harmonia tão grande de instrumentalização, de voz. Porque o Gemini, eu já não recordo, já não sei quais é que faziam parte. Ou eles pareciam o Sérgio Godinho. Já não lembro. Não, o Sérgio Godinho não. Não, eu sei que não, mas parece pela voz. Mas aquela, como é que ia dizer, aquele conjunto de vozes... gera ali uma harmonia excelente. Mas a parte instrumental, então ainda nem se fala, não é? Sem dúvida, eu gosto muito deste tipo de músicas. E o Gemini, de facto, pronto, são um grupo que, apesar de conhecer pouco em termos musicais, mas eu até acho que é um disco da Renascença que tem só músicas deles. Até é de ver se está para aí. Se tiver... Até conhecer mais deles. Mas realmente é isso, quer dizer. Não sei explicar, a verdade é que aquela música transmite muita coisa. Não tanto na versão do Paulo Carvalho, que eu também gosto muito, mas nesta, do Gemini. Gosto muito mais desta. E pronto, e vai de encontro à década, vai de encontro à altura, ou se não é o mesmo ano, é um ano próximo. Vai de encontro à... Sabes quem apresentou o Festival da Canção em 77? O Henrique Mendes. Herman José e Nicolau Breiner. Ah, um nome que tinha participado antes como cantor e outro que iria participar mais tarde como cantor também. Exatamente. Que bonito. Está bem. Foi ganho por Portugal no Coração, mas versão dos Amigos. E o segundo lugar, uma música que também já passou por aqui, Green Windows, Rita Rita Limão. Quem é que terá interpretado a Rita Rita Limão também? Caro Croa, que era o Joel Branco e a... Estou a ver a cara dela, não me lembro dela. Era a Croa. Era a Croa. Da música então? Conjunto Maria Alpetina, Quarteto 1111, Como Carregar um Rato. Tá. Vamos embora, canção número 2, intérprete. Amigos, não. A intérprete Gemini. Título: Portugal no coração. Orquestração e no ano em que foi a França a ganhar o Festival da Eurovisão. França Krasman. Portugal foi a razão, porque um dia morreu meu irmão. Não sei bem de quem eu nasci, não descobri nem para bem. Só sei que já nasci aqui e foi aqui que eu fui alguém. Portugal foi a razão, porque um dia morreu meu irmão. Mas também estamos mais uma vez num processo complexo, já que há duas semanas, no dia 20 de abril de 2013, um dos assuntos comentados na emissão número 125 de Scott Show, escolho eu, foi Nova York, até porque a segunda música da referida emissão foi Team from New York, New York, cantado por Frank Sinatra. Falamos nessa emissão, nas primeiras e segunda intervenção, respectivamente, primeira e segunda intervenções, respectivamente, sobre os atentados de Maratona Boston e sobre a cidade de Nova York e um amigo meu que vai para Nova York. E a verdade é que, qual mistério, qual coincidência, no mesmo dia, à noite, no dia 20 de abril de 2013, a Sport TV transmite de seguida, um a partir das 8 da noite e outro logo a seguir, 10, 11 da noite, dois eventos de Nova York, do Madison Square Garden. E, no mesmo dia da gravação da última emissão de Conversas Aleatórias, no qual o tema foi o PREC, período de processo revolucionário em curso, e que falámos sobre o período pós 25 de Abril, no mesmo dia da gravação, na Antena 1, eu entro num carro à noite, ligo a Antena 1 e estão a falar sobre o PREC e sobre a Angola e sobre o que as pessoas passaram nesses dois anos. Carlos Bonaparte, que medidas judiciais vai tomar desta vez contra Sport TV e RTV? Bom, no caso especificamente da Sport TV, vou ordenar um pedido de desculpas público. No caso da RDP, como é pública, tem outras obrigações e, portanto... Um pedido de desculpas privado. Vou só pedir 50 euros de imunização. Pronto. Acho uma indecência, quando falamos sobre Nova York, a Sport TV transmite dois eventos consecutivos, um jogo de basquetebol e um combate de boxe, do Madison Square Garden, no pavilhão mais conhecido de Nova York. É uma pouca barba. Nem estava previsto. Eles transmitiram depois da emissão. Foi, eles ouviram a emissão. E então, à última hora, eles apareceram lá embaixo. A programação da Sport TV sofreu alterações. Hoje vamos escutar como esta é aquela parte em que eu perguntava. Apareceu? Mas isso foi mesmo? Mas foi quando? Posso dizer uma coisa? Que é? Sabes que sobre os atentados de Boston, sabes que houve uma pessoa que deu uma piada... Ah, o Boston. Quando acabou o primeiro jogo de basquetebol de Nova York com os jogadores da equipa de Nova York, falou sobre a maratona do Boston, porque ouviu ontem, não é? Sabes que eu por acaso, achei engraçada uma coisa que foi... Uma piada que eu li na internet, que foi... Ah, agora dizem que o nome do desporto vai mudar para Matarona. É, que Boston de piada. Ou que piada de Boston. Já disseste isso há duas semanas, no início da emissão. Yeah. Mas se quiseres outra vez para mim. Tem piada que no dia 28 de abril de 2012, eu escolhi Portugal no coração e o Carlos respondeu com Tonicha. E agora foi o contrário. E agora eu escolhi Tonicha e respondeu com Portugal no coração. Ainda mais piada teria, se na semana passada não tivesse havido falha, teria sido no dia 27 de abril, no ano passado foi no dia 28 de abril. Não achas isso tão bonito? Por acaso, nem eu tinha pensado nisso. A diferença é que na altura foi terceira e quarta músicas, agora foi primeira e segunda. Portugal no coração, Tonicha. Hoje foi Tonicha, Portugal no coração. Atenção, editoras discográficas, este ano façam uma versão desta música, do Portugal no coração. Façam, não sei, arranjem, façam. Porque é preciso que para o ano, no dia 26 de Abril, aliás, no 29, não é? Dia 26 de Abril. É A quinta música possa ser ou a Tonicha ou o Portugal no Coração versão 2012, ou então depois a sexta música ser a outra, não é? Ah, perguntaste o resumo da semana, agora falaste 26 de Abril. A partir de 26 de Abril eu passei a... ou foi 25? Acho que foi 26. Passei uma fase, um período cronológico da minha vida em que já estou há mais tempo seguido sem relação do que o tempo inteiro que tive com relação. Não sei se entendeste, mas pois, em off faço contas, é que já passaram os 2 anos, 11 meses e 2 dias, uma coisa assim. Entendi. Agora, veremos, sou eu para mandar essas coisas. A verdade é que vamos ouvir um grupo que se chamou... Depois em off também ter uma solução para resolver o problema. Qual problema? Esse? Não é problema, eu só disse que já passou o tempo. Está bem, mas estou numa situação para isso. Então, para que achas que é problema? Já estás a mentar, olha, só por causa disso. O grupo da Ação Cultural é o grupo que vamos ouvir. Os conhecidos GAC. Que... Ah, isso não é? Não é traca, é GAC. Que basicamente... Não, isso pessoas... é que GAC, ao contrário. Ah, pronto. Os AGAC que basicamente eram associados ao José Mário Branco, porque o José Mário Branco abandona o grupo em 76 ou 77, não sabemos, em 77, acho que em 77. E depois os GAC ainda editaram dois álbuns, mas já sem. Tiveram o Ronda da Alegria, lembras-te? Bom, deixa-se. Eu tenho José Mário Branco foi responsável pela música que vamos escutar de seguida. E é uma música que foi, ao bocado não disse propósito, um dos motivos. Uma música que me foi dada, sobretudo, o Portugal Ressuscitado, nem tanto. Mas, tal como o Portugal Ressuscitado, esta música faz parte da banda sonora, é uma presença assídua num programa que eu assisto todas as semanas, mais um, da nova grade. Eu agora digo grade, que é o que ele diz, não sou antena web. Da nova grade de programação da Rádio e Televisão de Portugal, mais positiva, claramente, na minha opinião. E até porque, a partir de agora, tem lá o Sócrates. E aos domingos... Ah, eu já estou a gravar, não é agora? Aos domingos à noite, às 21h30, coisa por aí, a seguir ao Sócrates. Portanto, eu aos domingos, a partir das 9 horas, é só RTP1. Dá um programa chamado Depois do Adeus, que eu falei há bocado, e que retrata muita coisa que, sobretudo, nós mais jovens, não é? 75, 88, não temos bem noção de como foi a vida de algumas pessoas nos meses, um ano e meio, dois anos depois do 25 de Abril. E as três músicas que vamos ouvir hoje, da minha parte, fazem parte da banda sonora desse programa. E esta eu escolhi, eu conheci sobretudo através desse programa. Portanto, fica já o meu reconhecimento à qualidade. Apesar de eu achar que o ator principal daquilo é um bocado porquinho. Mas sou só eu que acho, porque eu sou o porro. Esta música, que trazida pelo GAC, Grupo de Ação Cultural, AGAC, responsável, como eu disse há bocado, José Mário Branco, que diz assim: pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. E eu acho, isto é dito, mas o cantar dos versos é mesmo a marcha. Pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. E então, também chega a esta parte em que eu também me lembro do Carlos Bonaparte e vou contar com a sua colaboração neste momento, porque ele diz: alerta, alerta, às armas. Às armas. Vê se me fazias isso. Da outra vez foi puchum. Quando eu disse qual foi a outra música que também tinha as armas. Bem, não interessa. Ah, era dos Heróis do Mar. Bata no segredo. Azar. E tu. Exato. Está a ver como eu sei? Eu já sabia agora ia fazer isto. As armas, com certeza que não é por acaso que estão aqui o As Armas, referência ao hino nacional, que foi a única música extra neste programa, logo no dia 5 de outubro de 2012. Há coisas que... O que vale é que José Mário Branco escreveu isto e ficaram naquele tempo, porque diz aqui: pelo pão que nos rouba a burguesia, que nos explora nos campos e nas fábricas, operários camponeses, hão de um dia arrebatar o poder à burguesia. O que vale é que isto, o pão que nos rouba e tal, e a exploração deixou de existir. Só teremos a paz definitiva quando acabar a exploração capitalista. Pronto, e ele adivinhou, porque isso acabou logo no dia a seguir. Camaradas, ora mais um motivo. Diz aqui: camaradas, soldados e marinheiros. O tal meu amigo com quem eu estive, que vai para Nova York, também é todo funcionário, como nasço eu, estava-me sempre a chamar camarada quando nós trabalhávamos juntos. E eu estava sempre a responder: chamas-te camarada outra vez, na tromba. E até hoje ainda não vou. Soldados e marinheiros, faz lembrar soldado do meu pai quando esteve na tropa. Este ano faz 30 anos que ele saiu da tropa. E no mesmo dia em que o nosso colega do Comércio de Leitoras faz anos. Por isso vai ver fechado. Quero ir-me Lopes. Bem. Lutemos juntos pela paz no mundo inteiro. Vamos lutar com o Pissabuque. Saudades ao lado do povo pela paz no mundo. Bom, é mais uma letra forte. Eu gosto de José Mário Branco, gosto das suas escritas. Faz-me lembrar logo também uma das primeiras emissões do Quadras de Música. Então, Quadras de Música. Não, Quadras de Música. Não, tinhas que dizer. Não interessa. Quadras, é isso? Tinha, pois, coloquei lá músicas de Canções de Luta em Liberdade, em que o José Mário Branco também apareceu, e mais que uma vez, não tanto como o José Santos, mas, e as pessoas, ah, quem será o José Santos? Ah, nasceu na Freguesia da Glória, em Aveiro, ah, que grande ajuda, quem será? É o Zeca Afonso. Ele é que chama José Santos e não é de Coimbra, como as pessoas pensam, nasceu na Freguesia da Glória, em Aveiro. E como é que eu soube isso? Porque os outros cortes só escolho eu. A gente está sempre a aprender. pela independência nacional contra o domínio das grandes potências, fora o imperialismo internacional que tem nas mãos metade de Portugal. Se hoje se fala em música de intervenção, com Dion Linda e outros exemplares, e sobretudo os raps e o hip-hop mind the freaks, isto é que era música de intervenção, não achas? As letras. O tempo era outro, obviamente. O Parva que sou também é música de intervenção. Quem? O Parva que sou também é música de intervenção. É, e compara os versos. Compara os versos. Não há povo que tenha liberdade enquanto houver no estúdio número 13 um rato maluco que me deixa, que me faz fugir da letra. Mas está bem. Enquanto houver, não sei o que é que depois eu vou ver. A verdade é que, associando a isto tudo, e mais uma vez a um período, creio eu, que foi forte na história de Portugal. Ah, enquanto houver na sua terra exploração, liberdade não se dá, só se conquista. Ai, que bonito, que bonito. Não há reforma burguesa que resista. Democracia popular e ditadura proletária. Ele estava muito bem até que chega ao fim, e lá vinha eles com as ditaduras do operariado. O movimento revolucionário do proletariado português, mais conhecido como MRPP, era isso que defendia. E depois organizavam as autocríticas. Sabes o que é que eu estou a falar? Não sabes? Organizavam as autocríticas como pessoas muito contas e tem que andar para a frente, o proletariado vai mandar em tudo. Meus amigos, colegas, companheiros, palhaços. Se o proletariado mandasse. Isto era o fim do mundo. Já não chamo muito bem, mas isto seria o fim do mundo. Porque eu sou daqueles que. Ditadura proletária. Lá vem a desgraça. Mas vou-lhe perdoar esse verso, vou fazer de conta que não faz parte. E vamos avançar para os GAC. Música que faz parte da banda sonora, muito presente no Depois de Deus. E que eu lembro sempre do Carlos quando chega à parte. As armas, as armas. Vamos embora. Canção número 3. Intérprete GAC. Título Alerta. Orquestração. Novo intervalo Crashman. Pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, as armas, alerta. Pelo pão que lhes rouba a burguesia, que os explora nos campos e nas fábricas, operários camponeses hão de um dia arrebatar o poder à burguesia. Abaixo a exploração pelo pão de cada dia, pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta. Só teremos a paz definitiva quando acabar a exploração capitalista. Camarada, soldado e marinheiro, lutemos juntos pela paz no mundo inteiro. Soldados ao lado do povo, pela paz num mundo novo. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Pela terra que lhes rouba essa canalha dos monopólios e grandes proprietários, camponeses lutam pela reforma agrária para dar a terra àqueles que a trabalham. Reforma agrária faremos, a terra ganha, trabalha, pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta.

De regresso ao índice, depois deste intervalo, já regressamos. Intervalo, já viram, deve ter sido a primeira vez em 2013. É, a primeira vez. Por acaso acho que não. Não sei. Não interessa. Uma emissão que teve uma hora e 17. Não foi uma hora e 17? Foi, uma hora e 17. Há 3 semanas a emissão teve 1 hora, 30 minutos e 20 segundos. E esta semana, há 3 semanas também, há 5 semanas para aí. Uma vez que eu disse que emissões são pequenas. Sim, sim. Não me lembro. Sabes que eu não sei o que fiz ontem? Ah. Quanto mais no mês passado? Quanto mais há 2 meses. Cantigas o M-A-I-O. Ao bocado falaste no nova produção musical na década de 70. E ontem com quem no Quatro? Da música. Não faz o que eu gosto. Bem. Em 1971, portanto um álbum mesmo no início da década, o Zeca Afonso contou com um novo arranjo musical, sobretudo por causa do Zé Mário Branco, no Cantigas do Maio. Cantigas do Maio! Falam lá sobre o... coisa. A minha escolha, que se vai chamar... A Cantiga é uma arma e eu não sabia. Disparam, não coisavam. Porque não via. Está fixe, não está? Não percebi o que disseste, o terceiro verso. Não coisava, tinha que arranjar uma coisa. Não podia. Sonoplastia. Bem, falando lá sobre a música, porque é que escolheste a cantiga também dos GAC? A GAC. Escolhi esta música. Vamos lá ver. Primeiro ela fez parte, ela foi também que abriu a edição especial de 25 de Abril do Domingo à Tarde. De 2010. Ah, viste? Foi um domingo, sim senhor, nesse ano. Ah, viste? Domingo. Ah, viste? Pinta. Mas temos aqui uma... Como é que é dizer? Temos aqui uma... Como é que eu posso explicar? Já há mais de 3 anos, é? Nós temos um arquivo enorme. Até o arquivo da FTP é o quê? É pequenino, nós é quem não! Mas não conheço, mas o arquivo FTP é um arquivo baseado em... Em coisas 50, já desde 57. 56 anos. O arquivo não é baseado em 3. Não, para que é que estás a dizer que é enorme? Pronto, para ti podes dizer que é enorme. Eu só te pergunto qual é o objetivo que utilizas para classificar o arquivo da rádio e televisão de Portugal. Um arquivo enorme no sentido que já são 545 GB. É em pouco mais de 3 anos, né? 545 GB, são programas que são todos em 48 capas. Ah, bem, tá. Porque se tivessem. E atenção, porque nem todos os arquivos estão. Nem todos os programas estão em DLMA, arquivos que já estão. Ou seja, há programa. A catalogação de programas nem toda está no mesmo ponto. Só estou a falar de um ponto, porque há arquivos. Sei lá, imagina, por exemplo, as radionovelas, etc. Não estão copiadas para o arquivo. Elas são reutilizáveis. Portanto, está lá apenas a nota de quando é que passaram no arquivo TXT, que, como é lógico, não ocupa sequer 2 megas, sequer. Portanto, temos aqui, nem sequer 1 mega, temos aqui todo, nem sequer meio mega, temos aqui todo um arquivo que é enorme. Pronto, deixam lá as partes técnicas e falam da música. Começou o 25 de Abril de 2010. Foi uma emissão, sabes que, na altura, como é que eu posso dizer, foi naquela altura em que eu tinha uma postura muito diferente sobre a vida. Sem dúvida. Era uma pessoa que acreditava no 25 de Abril. Acreditava que o 25 de Abril era uma data realmente importante. Achava que realmente o 25 de Abril foi uma data histórica porque o povo saiu para a rua e fez história, não é? Era um burro. Ainda já não é? Não. Já sei que... Foste promovido a Camilo. Sim. Já sei que o 25 de Abril foi das maiores palhaçadas em termos históricos que assistimos. Pronto, o regime caiu, porque se deitou por terra. Porque não houve, porque se o regime quisesse, não vencia. Não, é? Não foram, ninguém derrotou ninguém. Não é? Mas a coisa que, sei lá, imagina, o cenário é este. Nós temos aqui uma discussão, não é? Temos aqui uma discussão e tal, não sei o quê e tal. E de repente juntam-se aqui os teus familiares, os meus familiares, não é? E tal, e tu, epá, eu até dava um soco. Aliás, eu, se quisesse, partia-te a boca toda. Ah, mas... Pá, não vou estar aqui a ferir animicamente os teus familiares. É pá, e por isso mesmo... Tá bem. Pronto, fica lá com a tua razão, eu dou-te razão e faz aquilo que tu queres. E depois eu tinha-te vencido. Os meus familiares faziam uma festa porque eu te tinha vencido. Não, isso não é nada. Isso é uma peça autêntica. E depois repara, né? O 25 de Abril, o 25 de Abril, e vão eleger o Salazar como melhor português. É ridículo. Sim, quantos anos depois? 33. Certo? Se fosse na altura, nenhum voto tinha. Maneira de ser. Exatamente, mas as mesmas pessoas que hoje festejam o 25 de Abril. Mas tu não percebes, já falámos sobre isso no outro programa. Na altura votaram no Salazar como o maior português de sempre. Tá? A maioria como forma de protesto para o que se vive agora. Não quer dizer que ache que o Salazar foi maior sempre. O resultado foi esse, mas. E com mais do Borgo em São Paulo. Então, afinal, o português não é mais burro do que se aqui pensava. Então, se a maior referência é tu, como é que os outros têm que ser? Camilo. Pronto. Não és tu que és o mais próximo lá do homem lá de cima. Por isso, sim, tu é que mandas cá em baixo. Ah, bem. É visto. Ainda bem. Vamos lá com isto. Diga. Quem vai ganhar o Sturin Lopan, pá? Sturin Ferreira. Vai ser o Stanislas Wawrinka. Vai ser o Gastão Elias. Já foi a vida. Eu sei, eu vi. Mas agora ando numa de bilhar. Já me faço ver bilhar. Bilhar e boxe. Mas agora ando num mundial de bilhar. Bem, interessa. Olha, no bilhar, eu também tenho o meu campeonato de bilhar. Já disseste. Se vais outra vez dizer os nomes dos clubes, já disseste três vezes, podes dizer outra vez. Alguns eu não posso dizer que são nomes de pessoas que eu adaptei a clubes. Sim. O grupo de ação cultural, cujos integrantes foram, por exemplo, José Mário Branco, Afonso Dias, Eduardo Paz Mamede, João Lisboa, Carlos Guerreiro, Nuno Ribeiro da Silva, Raul Vaz, João Óio. Isso é isto tudo cor. Eu gostava mais se fosse Adolfo. Não, o Afonso. O Afonso Dias esteve no Viva a Música no outro dia. Ah, pois esteve. É ele. Pois. É ele. Já viste? Eu lembro de eu ter ouvido que ele até fez já viste? Ele fez homenagem ao António Aleixo. Já viste? Já viste? E a única música que era, não sei o que, não era bom. Não era dele. Primeiro centramos em 77, com Portugal suscitado e Portugal no coração. Olha Portugal. Ai Portugal, Portugal, do que é que estás à espera? O grande homem que diz adorava de ter um whisky de malte, gostava de sentir, mas foi sentir malte. Sentemos em 75, porque depois do Alerta vem outra música de 1975. Yeah, meu. Que chama-se A Cantiga, uma arma, e que foi escolhida, que vai ser escolhida pelo Carlos Bonaparte, porque abriu o 25 de Abril. Havia a emissão do 25 de Abril de 2010, na rádio Antena Web. O Afonso Dias foi deputado, sim. De quê? E diz uma piada, mas não. Tudo depende da bala e da pontaria. Da raiva e da alegria. Isto é mesmo letra a Zé Mário Branco, nem precisava de ler as coisas para saber. Pronto, e então, digamos que. Sabes que esta música, ou seja, foi a emissão do 25 de Abril, não sei o que e tal, foi uma emissão muito especial para mim. Acho que já teve 3 horas. Foi uma emissão muito especial. E sabes que, eu nem sei explicar, é mágico voltar atrás nesse tempo, porque na altura, é assim, há uma coisa, hoje, é assim, 3 anos acabaram por passar muito depressa. Ok, já são mais 3 anos, mas acabaram por passar muito depressa, não é? Mas naquela altura. Porque repara, eu nunca tive nenhuma experiência em rádio, nem na comunicação, nem nada. Eu nunca tive sequer experiência profissional na minha vida. Em nenhuma área. Quer dizer, aliás, eu nem sequer cheguei a acabar o curso de comunicação antes de ti. Oh, chefe, há muitos anos que tens a melhor profissão de todas, a amizade. Sincera, pronto. Bonita, porra. Acabou, não é? Frontal. E então, quer dizer, aquela altura era toda aquela altura de entusiasmo. Eu lembro, eu coloquei a emissão, eu ouvi a minha emissão. Achava aquilo excelente, não sei o quê. Eu não quero dizer que não esteja, mas achava aquilo todo uma novidade. Quase o ideal. Achei aquilo uma coisa. Não, e repara, tanto bem feita, está muito elaborada, tanto bem feita. Não vou dizer que não está, mas achei realmente interessantíssimo. E depois, à noite, houve o concerto do Zeca Afonso, a emissão especial. A 19ª vez. Ah, na rádio. Pensei que tivesse sido na RTP Memórias. Não. Houve na rádio, então não é o concerto do Zeca Afonso. José Santos. Muito especial, não sei o quê. O Osnoff a César também. A César Osnoff, desculpa. Era assim que lhe punha o nome em alguns jornais. Sabias? Que era para ninguém perceber e passar para a censura. E muitas vezes passou. Pois. A César Osnoff. Desde que a Tourada ganhou o festival em 73. Era um artista internacional, o A César Osnoff. E passava. E então, digamos que também por isso é que ele foi o cantor de maior sucesso, porque deu, passou essa. E muitas pessoas sabiam quando é que as coisas saíam, porque. Novo disco do cantor internacional a César Nova. Pronto, e o Estado passava. A censura não nem dava conta. Só mais para o fim é que se deram conta do trocadilho. Mas já não podiam fazer nada. E então, digamos que. Quer dizer, aquilo foi toda uma emissão. E aliás, eu já na altura falei, já na altura trouxe muitas músicas de um disco de maio, 100 anos de maio, como é que se chama aquilo? E aquilo realmente foi eu não consigo explicar a emoção, a sensação que foi fazer aquela emissão de 25 de abril. E as armas, aliás, a cartilha é uma arma, mas, desculpa, abriu essa emissão com, agora já tenho aqui a música até com melhor qualidade, mas na altura a música era retirada diretamente de um disco de vinil, que até não sou mais profundo, eu não sei, aquilo é tanta emoção junta. Essa música ficou, essa e esta alerta também, mas essa música ficou marcada. Eu não tenho de facto palavras para descrever a emoção dessa emissão, a emoção, até vou ouvir um bocadinho depois de sairmos dos cortes dos curvas. Pronto, e é isso. É esse o único motivo. É a emoção vindo. Eu acho que é outro, na verdade. Exato. Porque os versos não são propriamente adequados a ti. E tu ficaste triste. Tudo depende da bala e da pontaria. Como é que conseguem fazer pontaria com uma coisa com a arma? Então, por isso que eu digo. Não podia disparar porque não veia. Ah, não. Tudo depende da raiva e da alegria. Cantiga uma arma de pontaria. Ficando por interesse, quem canta por cantar, há quem faça a profissão de combater a cantar. O cantar por interesse, ainda bem que também deixou de existir na altura. O que eu fico contente com estas músicas, que já têm 30 e tal anos, é que os seus versos, o seu contexto, ficaram na altura, pararam lá depois. Sim, não, sim, não montaram. Não. Pronto, e ao menos evoluímos nessas coisas. Claro que isto existe sempre, não é? Mas a exploração, onde é que há a exploração? Não há a exploração. A primeira canção da segunda parte é a canção número 4, o título. Como é que é? Ah! A cantiga é uma arma. Intérprete. Gak. Orquestração. Não sei, Krasman. A cantiga é uma arma. Eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da Há quem canta por interesse, há quem canta por cantar, há quem faça a profissão de combater a cantar, e há quem canta de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria, tudo depende da raiva. Ufa de um chuchuradinho de tabernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura, nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma. Contra quem? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. A cantiga é uma arma. Uma arma eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma. Conta quem, camaradas! Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma. Lembras-te, amigo, quando havia uma referência feminina, diga-se. Não sou contra os masculinos, mas pronto, a minha preferência é outra. Dizia eu, lembras-te, amigo, quando eu tinha uma referência feminina que falava muito sobre o mar. Andar pela margem, à beira do mar, olhar a praia, olhar a água, olhar a areia. A verdade é que, amigo, não sei se também te recordas, passada essa fase, surgiu outra. Numa data muito semelhante, apenas mudou o ano. E, curiosamente, até já tinha estado com ela junto ao mar. Mas deixemos o mar, deixemos o castelo da areia e as gaivotas que vi, as sereias que observamos. A data mudou, apenas no ano, as coisas passaram e foram anos, anos e anos de planos que não foram planos, que não se resultaram. Mas, passado este tempo, eu poderia ir, sei lá, ao interior, mais perto de um litoral, à terra de estudantes. Poderia ir até perto de casa, enquanto tu, coitado amigo, lembras-te, amigo, enquanto esperavas tantos minutos seguidos num automóvel, ouvir um relato da tua equipa preferida de futebol. Poderia ir ao outro lado. Poderia virar, poderia seguir em frente. Poderia pensar, não foi assim que o idealizei, mas quando não há qualquer plano estabelecido por escrito, nem há qualquer esquema já previamente pensado nas nossas mentes, o que dirá o coração, amigo? Sabes? Claro que não sabes. Também não sei. Passeando ou não no mar, e com uma viola por perto, que curiosamente é o retrato fiel de algo que aconteceu com a segunda data, a verdade, amigo, é que passam-se tempos e tens esta inspiração, tens a outra, tens boa companhia, tens boas relações. Mas não percebes, amigo, que quando chegas a fazer contas, não passa tudo numa espécie de segundas escolhas. E então, tu lembras-te daquele dia em que, tal como disse o Sérgio Godinho, eu, a noite passada, acordei com o teu beijo. Curiosamente, eu não fui esperar tortejo porque já estavas no Douro. Enquanto muitos tinham o Douro, estávamos nós junto ao Douro para iniciar a nossa bela relação. E, semanas antes de nós estarmos junto ao Douro, enquanto o Godinho foi até ao Tejo e ela não apareceu, o Sérgio tinha-me avisado para estar junto ao Douro, mas um outro Douro já perto da Foz, já no Oceano Atlântico, em que fomos passear no mar, em que a Viola Irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar, abriu-se em dois. O mundo não se abriu, mas juntou-se. Lembras-te, amigo? Não é verdade que quando fica uma referência, a referência ficará? E depois, por vontade ou não, por esperanças ou não, por recordações ou não, tudo o que surgirá, tu lembras-te sempre, a noite passada, acordei com o teu beijo. E com aquele beijo. Amigo, lembraste-te já disso? Não te lembras, certamente. Mas traz uma opinião sobre a música do Sérgio Godinho, incluída no álbum Pré-Histórias, a música A2, do lado A, a música número 2, de 1972, já que não saímos, portanto, da década de 1970, em que o homem confundiu Douro com o Tejo, foi esperar a donzela ao rio errado. Mas, quando o pardão ruiu, pela fresta aberta o peito fugiu, estavas do outro lado a tricotar janelas. E vias vencido, em segredo, ao debruçar-te nelas. Fica a pensar em que é que estaria a debruçar nelas. Eu cheguei-me a ti e disse baixinho, olá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. A marca poderá não ser física, poderá ser psicológica, sentimental. Não no ombro, mas um pouco mais abaixo, no braço. Olhando para o braço, tão bonito, suave. E passados anos, amigo, lembras-te? Ir a um lado, ir ao outro. E a verdade é que a referência fica. O sol inteiro caiu entre os mundos. E então olhaste, depois sorriste, disseste. Ainda bem que voltaste. Amigo, voltará? Agora para falar. Ah! Talvez. E então que concordarás e que opinarás sobre a minha escolha ter-se debruçado não sobre as janelas tricotadas por ela, mas sobre a música A Noite Passada, de Sérgio Godinho? Parece-me uma escolha excepcional e repleta de motivos. Mais uma em que foi incluída e que conhecia esta melodia através de Depois do Adeus, porque numa das cenas mais românticas, entre um casal jovem que há lá, ou começa só a ouvir a guitarra. Que, aliás, é um início muito semelhante a uma música do Fausto que escolheste na emissão anterior. Só que o Fausto mais acelerado. O romance de Diogo Soares. E olhando para este poema, e logo desde o início, no segundo verso, quando diz desci o Douro, fui esperar o Tejo, lembro-me logo. Foi um beijo, numa noite bem passada, e junto ao Douro. E, semanas antes, a viola esteve junto a nós, exatamente junto ao mar. Não será curioso, Carlos Bonaparte, amigo, como banheiro? Curioso também é não deixarmos a década de 70, como eu já disse. E ainda mais curioso é eu. E numa altura em que vamos ouvir, naquela que é, como eu já referi, a maior referência em termos de composição musical dos últimos 40 anos em Portugal, o Sérgio Godinho, creio eu, e na minha perspectiva, cometeu um pequeno erro gramatical da língua portuguesa no próprio título. Porque eu não digo, não se devia dizer, eu fui esperar-te a noite passada. Não, eu fui esperar-te na noite passada. Porque falta a preposição em, para localizar, neste caso, temporalmente, proposição em mais o artigo feminino singular a, fica na. Eu não vou dizer o Benfica vai jogar o dia 15. Não, é no dia 15. Portanto, se estamos a fazer uma localização temporal, tanto faz ser dia, noite, tarde, manhã, é na noite passada. Mas, esse erro, coitado, o homem de hoje pensará que está certo, não servirá de forma alguma para minimizar a qualidade dos versos, da melodia, da produção musical em questão, chamada A Noite Passada, retirada do álbum Pré-Histórias, do nosso tempo, 1972. Carlos Bonaparte, amigo, concordarás? Concordarei. A canção número 5 tem o título A Noite Passada. Intérprete, Sérgio Godinho. Orquestração, Pré-Histórias. A noite passada acordei com teu beijo. Descias o Douro e eu fui esperar-te ao Tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem da beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste. abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas, teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste. Regresso ouvintes, já agora deixem-me só fazer aqui uma ressalva. Há uma altura em que o Nuno diz, não sei o quê, o beijo, ou, como é que era? Acordei com o teu beijo. A noite passada, acordei com o teu beijo. Lembras-te, amigo? Há que referir quanto muito isto terá sido um sonho, porque isto nunca aconteceu. Aí ele dizer, acordei com o teu beijo, lembras-te, amigo? Exatamente. Toma lá, que isto... Não te lembras? Ainda não chegamos eu a... Eu e tu e eu, não. Não chegamos a essa parte, não é? Ainda não. Ainda não. Só quando casarmos. Ou alguém. Ora bem. Vamos ficar com uma música de 71, que é um sacrifício para mim. É um sacrifício até 71? E porquê que é um sacrifício? Porque eu tenho... Ah, não é no mesmo ano. Eu vou dizer no mesmo ano. E o Sérgio Godinho é de 72. Interessa. Pronto. Agora vamos à minha escolha. Bravo, faz pausa. Estávamos aí tão bem. 77, respondeu com 77. 75, respondeu com 75. Agora 72, vai responder com 71. Não interessa, hoje estamos muito 70. Atenção, que isto é mesmo um sacrifício. Porquê? Porque eu tenho a minha versão da música que nós vamos ouvir. Ah, é? Só para não a escolher. Para não definir a década. Para o Carlos Bonaparte não se destacar ainda mais. Sim, histórico-artistas. Porque senão, então, aí é que eu passava para o primeiro lugar mesmo. Mesmo assim, neste momento estou em Zeco, não é? Ah, é Zeco, não é assim que chama. Então, depois eu corrijo. É, que é X traço, hífen, A-E-Q-U-O. A-E? Sim. Q-U-O. É latim, pá, não te esqueças. Zeco. Tem que pôr letra da grande. A-E-Q-U-O. Q de quinto. Então como é que será Eco? De 40. Então uma pessoa que... Eco é S-O. Eco. Ah, tem de ser um bocadinho organizado. Q de 9. Que é isso? Que é qual, mas é Q de 9. Ah, porque é um 9, sim. Para lembrar o 9. É verdade. Pois, um pessoa, Q é um 9, exatamente. E a pessoa que me disse essa guinha? Já deve ter ouvido alguém dizer. Não, ela já viu. Já está aqui. Mais. Ela já viu, por isso é que ela sabe que é um Q de 9. Eu achei piada. Q de 9 que é? Escreve-se cove, é? Vamos ouvir o coiso. Vamos ouvir a música de 1971. E que se chama Maggie May. Esta música foi lançada por um grande nome da música internacional, que é o Rod Stewart. Ai, como é que chama o gajo? Ah, o Vidal, isso. Eu vou cantigas. O Rod Stewart. Não, eu também estava aqui a ver se encontrava algum nome giro para o Stewart. Rod era o Rob. Eu antes dizia que era Rob Stewart. Não, mas agora aprendi que é Rod Stewart. Rod, sempre rodar a... Deixa lá, eu conheço um que cantava Only o Vingança Assassina a Matança. Pronto, deixa-me aqui. Pareceram, não é óleo! Ele está aqui a envolver, também não tem mais motivos, é só por sim. Não, tenho, é assim. Esta música, eu conheci esta música porque baixei vários instrumentais de Karagok com LH. Não gostaste? Gostei. Ah, pronto. Baixei várias músicas instrumentais de karaoke para ver se conseguia arranjar alguma para cantar. Isto em 2005. Para cantar, não é para cantar. Para cantar. Amanhã aconselho os ouvintes a não ouvirem conversas aleatórias porque pessoas de determinadas regiões poderão sentir-se ofendidas. Vamos aqui discutir regionalismos em termos de população portuguesa. Ah, é? Ah, eu preciso de religiões, eu preciso de... Regiões. Outra vez. Regionalismos. De pessoas, falamos as palavras. Era para falar as duas coisas, só falamos as palavras há quase uma hora. Pois é. Ah, agora o problema tem uma hora, por isso é que eu te posso contar. Lá. Pronto. E então? Coisa. Portanto, eu escolhi, digamos, na altura baixei várias músicas, vários instrumentais para cantar, não é? Para ver se arranjava alguma coisa para cantar. E assim surgiu. Encontrei aquela música, é mesmo esta. Eu não conhecia a música minimamente, só que arranjei a minha própria versão. E eu cantei naquela altura, inspirei-me no Paulo Gonzo para cantar aquela música. Ou seja, aquela voz tremida, aquela... Deixa-me cantar, não tenho voz. Era miúdo na altura, não sei o que é que estava a fazer. Aliás, não foi em 2005, foi em 2007. E é engraçado. 20 anos ou 21 era miúdo, está bem. Eu era miúdo, eu até aos 22 anos fui miúdo. Muito bem. Eu só comecei a crescer a partir dos 22, mais a sério, a partir dos 23. Muito bem. Já quase 24. Muito bem. Então. 23. Digamos que... 25. Eu... 27. Como é que ia dizer? Estava a pensar o que é que ia dizer. 31. Assim. Pronto. E eu então? 35. Digamos que... Ou seja, baixei vários instrumentais e tal. E cantei esse. 40. Só que esse eu cantei sempre para mim. 44. Nunca tinha chegado a gravá-lo. 45. Só o gravei em 2009. Já não sabia bem a letra. 52. A música, a letra foi inspirada numa... Na minha primeira história de amor, que é o Oneid. Entretanto, ela acabou, não sei o quê e tal. Então, de volta e tal. E já depois, nos finais de 2009, gravei essa versão. E só mais tarde, já em 2010, vim a descobrir a fonte originária. Isso agora até que soube de que ano que era. Eu não sabia de que ano que era a música de Rod Stewart. Mas vim a descobrir que a música chamada Maggie May era então do Rod Stewart. Ah, fiquei contente, engraçado, não é? E depois é engraçado porque eu cantei a música do Rod Stewart, não é? Fiz a minha própria versão e a minha música não tem nada a ver com o Rod Stewart. Mas bate tudo certo. Depois eu mostro um bocadinho da minha versão, só para teres uma ideia. E pronto, e o motivo que me fez escolher foi, por um lado, para responder mais ou menos à época, para responder mais ou menos à história musical, se bem que é mais o início a... mais é muito semelhante depois. E também escolhi para estragar isto. Tínhamos 5 músicas portuguesas e a última estrangeira, porque é a escolha do ceguinho. Tu não sabia o que é que eu escolher. Lá, lá, lá. Mas se quiser, posso escolher a minha música. Lá, lá, lá. Não, deixa de checar com o Rod Stewart. Pronto. Já está aprendendo. E por isso, pronto. Já está aprendendo. Escolhi esta música, mesmo por isso. E é uma das músicas que eu gosto muito. É das que eu mais gosto, até do Rod Stewart. Um homem que eu tenho vindo a descobrir que, afinal, muitas das músicas que eu já ouço eram originais dele, sei lá, o I Don't Wanna Talk About It, por exemplo. I don't wanna... É dele. Qual é que era a outra? A Baby Jane, não sabia que era dele. Mas há tempos encontrei, ouvi uma versão dele, uma música que eu estava habituado a ouvir, e pensei mesmo que não era dele. Aliás, não sabia que era, pensei que fosse do intérprete original, do intérprete atual. Essa música do I Don't Wanna Talk About It escolheu muito bem o título, que é das frases mais ditas pelas pessoas. Ah, não quero falar sobre isso. Não é? Não quero falar sobre isso. Mas está bem. Está bem. Mas esta chama-se Maggie May. É Maggie, não é que se diz? Ou Maggie? Sim. Maggie, não. Foi o primeiro grande sucesso dele, em 71. Saiu como single ao lado do Reason to Believe, Razão para Acreditar. Tem muitas razões para acreditar em ti. A música ficou em segundo lugar na Billboard, vem! Tonight's the night. Tonight's the night. Mas o que chegou a número 1 em todo um lado, onde entrou nos charts, nas tabelas, foi o They Think I'm Sexy, 1978. Não sabia. Ficaste a saber, pá. Nem conheces essa música. Ficaste a saber, pá. Ficaste a saber, pá. Para mim, aquela música mais conhecida dele é... Baby Jane. Crazy About Her. Rhythm of My Heart. Sente-me o ritmo da minha coração. I'll Fall in Love com o Bryan Adams e o Sting, que também tem muito sucesso. Ficamos por aí. Já lançou 2 singles este ano: She Makes Me Happy e It's Over. Já lançou 2 singles? Será que o It's Over quer dizer que a carreira dele acabou? Será que sim? Será que não? Fiquemos com o mistério para resolver na próxima semana. É mais uma edição dos Escolhos Tu, Escolho Eu, para o dia 11 de maio de 2013. Já de seguida, não percam a entrevista com Joe Rodrigues. Aliás, uma edição muito especial porque vai trazer as entrevistas que vim de Ripó no dia 28 de dezembro de 2012. É uma falha, é grave, mas há que admiti-lo, não é? É uma situação bastante incómoda, até confesso. Que é uma situação que me pesa na consciência, mas a verdade é que há que admitir a verdade, não é? Escolhas que eram para ser para 27 de Abril, mas foram para 4 de Maio, que se traduziram em Tonicha, Portugal ressuscitado. Gemini, Portugal no coração. GAC, Grupo de Ação Cultural com a Alerta. Novamente os GAC com A Cantiga, Uma Arma. Sérgio Godinho, a noite passada, e fecharemos com Rod Stewart, Maggie May. Espero que se tenha sido do vosso agrado. E já sabem, os ouvintes mais atentos ainda devem estar a perguntar porque é que eu iniciei com Box. É que logo à noite, 4 de maio de 2013, portanto, daqui a poucas horas. E também na Sport TV, desta vez não é em Nova Iorque, é Nova Iorque. Vai transmitir 2 dos combates mais aguardados dos últimos tempos. O primeiro, Vladimir Klitschko, o irmão mais novo dos ucranianos, contra o Pan Neta, um jovem de 28 anos que já superou um cancro nos testículos. E agora anda aí a lutar e quer 29 combates, 29 vitórias. Quer derrotar Klitschko, que eu duvido muito. E mais tarde, Floyd Mayweather, a partir das 2 da matina, assim, enquanto ouvem o Saturday Night, Floyd Mayweather contra Robert Guerrero. Enquanto houve um sozinho sem magia. E como eu ando numa assim de Brandon Freak on the box e não tive a ver box quase até às 3 da manhã, kickboxing no caso, e que vi um japonês coitado a levar 2 vezes nos sítios ali no meio das pernas, bem, primeiro com uma joelhada e depois com um pontapé de lado, lutou um marroquino de 42 anos, de um holandês de 42 anos contra um marroquino de 23 e ganhou o holandês, 42. Ah pá, é belíssimo, já sabes. Sabes, a experiência também. Ah, pois claro. numa de boxe e de snooker e tal e tal. É outro nível. Eu ontem estava a ver snooker e estava a lembrar-me de ti quando eu comentei contigo em relação aos Jogos Olímpicos, que há muito mais no desporto além do futebol em relação. Há muito melhor para além do futebol, em relação ao nível das pessoas e para até os próprios participantes. Não sei se lembras quando falei nisso, a ginástica, no judo. No bilhar, no snooker, está com o Campeonato do Mundo em Sheffield. O Judd Trump, no outro dia, no jogo dos quartos de final, a bola tinha sido sítio, puseram a bola para o sítio, já não me lembro, a bola branca. E ele próprio disse que a bola não estava ali, estava um bocado mais à esquerda, porque ele não, antes não conseguia ver a bola para onde queria jogar e agora já queria. Ou seja, ele próprio disse ao árbitro para meter a bola fora do sítio, mesmo, e era para prejudicá-lo. Percebes? Ia prejudicá-lo e foi ele próprio que disse, atenção que a bola não estava aqui, que eu agora estou com uma visão melhor do que eu achava há bocado. É outro nível, pá, outro nível. E hoje vai-se resolver a meia-final, todos dizem que é a final. Há uma designação curiosa. O Ronnie O'Sullivan, que é o atual campeão, foi campeão no ano passado, contra o Joe Trump. Uhum. É a final antecipada, que são talvez os dois melhores jogadores do mundo. O outro, que também são dois ingleses, o Alden e o Mainz, dizem que é a meia-final pobre. São os fraquinhos. Mesmo quem ganhar dali vai chegar à final, vai levar uma pinga. Mas, para já vamos ouvir o Rod Stewart com o Magnet. Então, uma boa tarde a todos, valeu, um minuto a todos, já hoje acabou às 8h30. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida. Já seguir então, há no canal 1 Eclipse Total. Depois, no canal 2, vamos ter às 9 da noite. Agora aqui fugiu-me aqui a coisa da programação. E na Antena PS também já não recordo, portanto vamos ter aqui. Isto era depois de acontecer, era suposto dizer agora que é que íamos ter aqui. Agora, pronto, foi um bom momento. Pronto, foi um momento. Mas sim, às 8h30. Ah, então. Ah, já sei. Às 8h30 o Eclipse Total, isto no canal 1. No canal 2 chegará mais uma edição de quarto andamento que regressa agora para o canal 2. Vamos ter aqui então esse momento. E atenção, porque às 21 horas vamos ter também na Antena Best, vai começar essa hora no canal 2, na Antena Best, o DJ do nosso. Aliás, o set do nosso DJ Alex até às 22. Portanto, já sabem, motivos de interesse para continuar na companhia da Antena Web e os nossos três canais. E agora uma revelação que estava guardada para o final. É que, na verdade, o programa não mudou de horário. Começou às 19 horas, porque nós passamos a gravar em Espanha. Aqui é que já são 19 horas há muito tempo. E portanto, nós atualizamos. Já gravávamos sempre às 19. Agora passa a ser às 19 em Portugal, mas nós estamos em Espanha. Sim, sim. Olha, vês ali a Praça das Sibérias. Olha ali os espanhóis. Olá, pá, está bueno. É, Barcelona, sim. 7-0, Bayern. Até logo. Vamos embora. Até logo. Maggie.